fico mais junto a ti. Sei, sei o que tu queres, pois afasta-te de mim. Com ela, viva pra ela, ria com ela, morra por ela. Quero que me deixes, mesmo desejando a ti. Eu sei, seguirei te amando, mesmo longe. Sei que vou desejar-te para ficar comigo. Mas eu te direi, volte pra ela, ame com ela, chore com ela. Quero que me deixes, mesmo enamorado. Me deixe.